saudade de te ver. Moreno, cadê você? Tu sumiu, nem me deu tchau. Tô mal, tô mal. Minha abstinência doida é essa do teu corpo. Só de lembrar do beijo eu me arrepio toda. Nem caja preta deixa menos ansiosa. Isso é muito louco. Vontade do toque, do beijo do teu corpinho nu. O remédio pra minha saudade é uma dose de tu. Vontade do toque, do beijo do teu corpinho nu. Minha saudade é uma dose de bico. Moreno, cadê você, Moreno? Vem, vem. Tô com vontade de te ver. Moreno, cadê você? Tu sumiu, nem me deixou. Tá, musicão da Michelle Andrade, Dose de Tu. A Michelle hoje tem uma das vozes mais bonitas do forró. Também teve o som da Yasmin Santos, Ciclo Vicioso, Raiz Saia Rodada, Solteiros em Futuro, Léo e Júnior, Coraçãozinho, que uma? Eita, nós! Teve ainda pra você música do Vitinho Imperador, ela é linda. São 19 horas, é final de programa. Vem aí a Voz do Brasil. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretanto, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia. Aumentar a produção de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde para atender o SUS. E reduzir a dependência do Brasil em relação a outros países. Governo retoma ações para fortalecer o complexo industrial da saúde. Carlos Molinari. A iniciativa está sendo retomada para que tenhamos capacidade de produzir mais aqui, gerar emprego, renda e poder exportar em vez de importar insumos médicos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Em encontro com ministros, presidente Lula cita ações para o Brasil gerar empregos e fazer a economia voltar a crescer. Nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora. Estamos na Semana Santa. E turismo religioso deve atrair mais de 1.300.000 fiéis a destinos tradicionais. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Gerar empregos e fazer a economia voltar a crescer. Para discutir as ações realizadas e as previstas para melhorar o desempenho econômico do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou hoje com ministros das áreas produtivas e institucional. A gente volta com essa reportagem em breve e vamos seguir para... Temos? Então, vamos para essa reportagem agora. Foi a terceira reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros. Desta vez, participaram os chefes das pastas ligadas ao setor produtivo e à área institucional do governo. Os ministros apresentaram as ações em andamento e os projetos prioritários. Lula